assim eu ia lhe chamar enquanto corria a barca, lhe chamar enquanto corria a barca, lhe chamar enquanto corria a barca. Por minha cabeça não passava, só, somente só, assim vou lhe chamar, assim você vai ser. Só, só, somente só, assim vou lhe chamar, assim você vai ser. Só, somente só, assim vou lhe chamar, assim você vai ser. La, ya, ra, ra. Só, só, somente só, assim vou lhe chamar, assim você vai ser. Só, só, somente só, assim vou lhe chamar, assim você vai ser. Lá, ya, ra, ra. Lá. Preta, preta, pretinha. Preta, preta, pretinha. Por minha cabeça não passava. Só, somente só, assim vou lhe chamar, assim você vai ser. Só, só, somente só, assim vou lhe chamar, assim você vai ser. Só, somente só, assim vou lhe chamar, assim você vai ser. Só, só, somente só, assim vou lhe chamar, assim você vai ser. Eu ia lhe chamar enquanto corria a barca. Eu ia lhe chamar enquanto corria a barca. Lhe chamar enquanto corria a barca. Eu ia lhe chamar enquanto corria a barca. Eu ia lhe chamar enquanto corria a barca. Lhe chamar. Yeah. que vivo avoando, vivo avoando, sem nunca mais parar. Ai, ai, ai, ai, saudade, não venha me matar. Ai, ai, ai, ai, saudade, não venha me matar. Ai, ai, saudade, não venha me matar. Ai, ai, ai, ai, saudade, não venha me matar. Lhe chamar, lhe chamar. Enquanto corria a barca, eu ia lhe chamar. Enquanto corria a barca, eu ia lhe chamar. Enquanto corria a barca, lhe chamar, lhe chamar, lhe chamar, lhe chamar, lhe chamar.